horas, por momentos. Eu não queria que fosse assim, fazer os meus irmãos chorar um triste fim. Passe falso gera arrependimento, trocando histórias por momentos. Eu não queria que fosse assim, fazer os meus irmãos chorar um triste fim. Lembro como se fosse hoje, malandro não esquece. Larguei a escola, entrei pro crime aos 17. Corrente no pescoço, dinheiro no bolso, perfume importado, bandido cheiroso. Cachorro louco, João, eu dou trabalho, mas tenho pra gastar e o troco do advogado. Caso se um dia eu caí, entrei de cabeça aqui, me envolvi, foda-se tudo, tô nem aí. Você não tá nem aí, nem pensa na nossa coroa. Quantas vezes ela saiu no meio da garoa, preocupada na madrugada, ela ajoelhada, pedindo em oração pra você não ser morto na bala. Cê tá ligado que ela paga pau pra nos criar. Nosso pai abandonou, deixou a desejar. Você, como o único homem da casa, devia refletir, tomar vergonha na sua cara. Calma aí, acalma o coração. Não tô na emoção, mas gosto de ostentação. Sou respeitado na quebrada, na caminhada. Não devo nada, não tarda mais, não falha. O maloqueiro preferido, minha palavra vale um tiro. Antenado com o dedo no gatilho. Pra mim vai ser difícil, pra mim vai ser difícil. Peço até perdão pra Cristo, peço até perdão pra Cristo. Mas é como eu sobrevivo, mas é como eu sobrevivo. Peço até perdão pra Cristo, peço até perdão pra Cristo. Pode crer, tô vendo o jeito de você sobreviver. Agindo assim cê vai perder, nem sabe viver. Não dá um pingo de valor pra sua família. Tava aí na contagem, nem foi no velório da tia. Isso é hipocrisia, isso não é saída. Fazendo a mãe chorar, deixando ela ferida. Você é meu irmão, não leve a mal não. A verdade tem que ser dita, é cadeia ou caixão. Passo falso gera arrependimento, trocando histórias por momentos. Eu não queria que fosse assim, fazer os meus irmãos chorar um triste fim. Passo falso gera arrependimento, trocando histórias por momentos. Eu não queria que fosse assim, fazer os meus irmãos chorar um triste fim. De segunda a segunda tô a milhão, residente zona sul, quebrada do capão. Tem de dois, tem de cinco, tem de dez, virei patrão. E os quilos jogam na mão dos fiéis. Quem vacila já era, é só resumo. A boca enche de formiga, vai virar defunto. Aprendi sem pai, ser homem sozinho. Desfiz das rosas, só carrego o espinho. Não sei por que você é tão revoltado. Sempre foi mais paparicado, nunca desamparado. Te liguei, você não atendeu, nem tá ligado. A mãe tá no TI, tá inflamado, marca passo. Eu passei a madrugada inteira com ela. O estado dela é grave, vai ficar com sequela. E você na curtição, nas brejas só da guela. Nem se preocupou com ela. Como assim? Nem escutei meu radinho tocar. Tava na responsa, não podia nem parar. Vou sair daqui agora, pode contar meia hora. Vai ficar tudo bem, vou levar vocês embora. Se ela sair dessa, eu vou parar. Vou parar. Prometo pra você, do crime vou me jogar. Não quero mais fazer ela chorar. Minha consciência, irmã, vai mais que pesar. Ela não tava bem, preocupada com você. Disse pra mim nunca me esquecer se ela morrer. Ela fez tudo pela gente, fez tudo que podia. Queria que você largasse a vida bandida. O médico acabou de me chamar, disse pra mim me acalmar, que os anjos dela ia vir buscar. É irmão, eu fiz, você não fez sua parte. Vai perder viagem, a mãe morreu, agora é tarde. Passo falso gera arrependimento, trocando histórias por momentos. Eu não queria que fosse assim, fazer os meus irmãos chorar um triste fim. Passo falso gera arrependimento, trocando histórias por momentos. Eu não queria que fosse assim, fazer os meus irmãos chorar.